ao nosso segundo encontro. E no primeiro nós fizemos uma espécie de visão geral do tema da criminologia, lembrando que criminologia é o estudo que tenta, num determinado momento, explicar como o crime ocorre. Quais são as causas do crime? Compreender o crime como um fenômeno, como uma consequência da natureza humana, enfim. Um discurso que terá consequências morais inequívocas, consequências morais que são fundamentais para que se fale, provavelmente, na criminalização de condutas. Há um outro estudo também ligado à criminologia, que diz respeito à construção moral desse discurso. A construção moral, portanto, da nossa forma de classificar as condutas como criminosas ou não criminosas. Nós mapeamos alguns conceitos gerais que podem nos ajudar nesses estudos. Dentre eles, idealismo e materialismo, um estudo da hipótese do homem através de uma leitura histórica mesmo da criminologia. Ou o homem é senhor de si mesmo, ou ao contrário, o homem é dominado pelo mundo, dominado por forças estranhas a ele. No caso, apresentamos narrativas de um inquérito antigo, algo que é um capítulo interessante da história das formas de investigar e das formas de punir, que corresponde propriamente ao modelo de Édipo. Édipo, a causa externa, era Deus. A causa interna era um homem, Deus, para ser mais exato, deuses. E a causa interna era um homem cada vez mais senhor de si mesmo. Um homem que cada vez mais quer tomar para si as rédeas do próprio destino. Vimos como nessa leitura, o homem que tenta tomar para si as rédeas do próprio destino acaba mal. Porque a história é escrita por Sófocles. E Sófocles é um moralista. Vimos outro modelo de direito e, portanto, outro modelo que daria razão, um outro discurso antigo de criminalização de condutas, que diz respeito a esse modelo medieval do direito romano germânico, propriamente ligado à ideia de disputa contra a natureza. Veja que a ideia de crime não deriva propriamente de ações humanas, deriva de uma consequência da violação de uma regra. Regra essa, não regra criada pelo homem, mas uma regra da própria natureza. Como se o crime fosse algo fora da ordem natural, como se o crime violasse de alguma forma a natureza. Vimos também como isso podia ser pensado a partir de outro evento histórico, no caso a Inquisição, em especial a caça às bruxas. Como eles criavam o conceito de bruxa a partir da leitura de que a bruxaria, o mal da bruxaria, a criminalização da bruxaria era uma consequência do fato da bruxa e seus atos, bruxaria, serem algo que contraria a natureza. Algo que fuja da ordem da natureza. É preciso, portanto, compreender a ordem e compreender a causa da desordem. Vimos também uma passagem de modelos de Estado do século XIX, quando o Estado, de certa forma, adota para si mesmo um modelo militar. É como se o Estado fosse um quartel. E como essa lógica de organização à la quartel, ela acaba colonizando, de alguma forma, a vida privada. Nós, em determinado momento, vamos até retomar esse ponto último, mais especificamente para fazer uma ligação com teorias que nós podemos chamar de contemporâneas, ou pelo menos teorias mais que modernas, já que modernidade é o século XVII, vamos falar de teorias que são principalmente dominantes no século XX. No século XX. Na verdade, eu coloquei aqui porque você pode dividi-los em três grandes categorias. Esses modelos do discurso criminológico, do discurso da criminologia do século XX. Esses três modelos, eles não propriamente se sucedem no tempo. Não é essa história de que primeiro vem um, depois o outro, substitui e assim por diante. O que você tem, na verdade, é uma concomitância deles. Grupos específicos, escolas específicas, defendem mais um ponto de vista do que outro, mais um modelo do que outro. Há, na verdade, preferências por modelos. Mas esses três modelos, ainda hoje, demarcam basicamente as nossas possibilidades de discurso sobre a ideia de crime e a ideia do comportamento criminoso. Dessas três escolas, veja, uma delas, a chamada que cria uma espécie de modelo biológico. É a ideia da tentativa de explicar o crime a partir do estudo do homem. Quando eu quero dizer biológico, é porque seria um estudo que procuraria explicar o crime como um evento, como um acontecimento social, mas que ignorasse causas sociais, que ignorasse causas externas ao homem, como se crime fosse uma patologia. Não é à toa que haverá, inclusive, em alguns momentos, uma linguagem organicista, uma linguagem biologicista, por assim dizer, para se falar do próprio crime. E é claro, já que a teoria do sim ou não, sempre é uma teoria mista, uma que leva em conta tantos fatores, vamos dizer assim, biopsíquicos, quanto fatores sociais. Seriam as várias teorias, né, que nós podemos chamar aí de multifatoriais. A maioria delas, hoje que eu digo, provavelmente nesse exato instante, alguma sala da Universidade de São Paulo, ou coisa parecida, as que devem estar sendo discutidas a título do artigo que foi produzido ontem. Nossa ideia, pelo menos para hoje, sexta-feira à noite, é verificar esses modelos biológicos. Para amanhã encararemos os outros dois. Sendo que, no nosso último encontro, o terceiro, desse modo, e último, seria mais propriamente discutir essas questões a partir de alguns autores específicos. Só essa última parte das teorias, tá ok? Então, nós mapeamos uma história pré-século XX, hoje uma história do século XX, uma perspectiva de ideias do século XX quanto à criminologia, e no próximo encontro, o século XXI. Nós hoje. E pensando em alguns problemas nossos, inclusive alguns problemas que digam respeito à realidade brasileira. Não é? Se é possível, a ordem do dia parece discutir multifatores, e multifatores implica levar em conta também certas circunstâncias sociais, então a nossa singularidade social criará também uma singularidade quanto à análise da ideia de crime, de fenômeno criminoso e assim por diante. Tá ok? Ah, eu coloquei um tracinho lá em cima. E botei, perspectivas biológicas, tracinho, positivismo. A criminologia como ciência, lá, é algo novo, é algo do século XX. Chamá-la de ciência, ou pretender ser ciência, pretender que as pessoas que estudam crime ganhem uma carteirinha de cientista, acesso ao clube do cientista, implica adequar seu modelo de ciência, que nós chamamos de positivismo. Muitos autores de criminologia, muitos estudiosos da criminologia, chamam boa parte dessas teorias biológicas de teorias positivistas. Não é? Confundem as duas. Porque esse momento de afirmação da criminologia como ciência, essa tentativa de adequação, por assim dizer, da sua forma de produção do saber, não é? Ao modelo positivista do século XIX, coincide com um predomínio, uma força maior de teorias de uma perspectiva biológica quanto ao homem, quanto à explicação do crime. Tá certo? Mas o que eu quero dizer propriamente com esse positivismo? Veja só. Eu vou relembrar aqui um autor citado no nosso último encontro, que no caso é Jeremy Bentham. Jeremy Bentham entrará para a história como pai do utilitarismo. E, veja, ele nesse pragmatismo utilitarista, nessa preocupação com uma certa capacidade de intervir na natureza, de transformar a natureza, sim, porque o utilitarismo aplicado ao campo da moral, ao campo das ações humanas, parte do pressuposto de que seja possível você interferir e transformar a natureza. Que não exista propriamente limitações morais à ação do homem na natureza. Faço aqui um parênteses, para conectar isso com outro conceito já trabalhado aqui, com outro conjunto de ideias. Lembre dos gregos, em que a discussão fundamental era se você pode ser senhor do seu próprio destino ou não. Se você tem todo o seu destino já pré-traçado, pré-determinado por forças estranhas a você mesmo, por forças estranhas à sociedade, por forças vindas de um mundo metafísico. A discussão utilitarista parte do pressuposto que, tudo bem, o homem libertou-se de certas forças da natureza, mas ainda assim ele é conjugado, ele é subjugado por forças que não são propriamente naturais, que não são metafísicas. São forças humanas, forças de uma grande estrutura política e social que o conforma. Força essa que se traduz em ações, que pode traduzir-se em ações mais ou menos eficazes desse instrumento de força capaz de coibir as pessoas. Entende-se como o canal que nos faz nos conformar a ordens fora de nosso próprio corpo, fora de nossa própria vontade, seja a razão. A razão seria aquela espécie de porta de entrada de ideias novas em nós, ideias capazes de nos conformar. O positivismo no campo das ciências humanas corresponde também ao certo racionalismo exagerado sobre a conduta humana. Um racionalismo interventor na conduta humana. Como quem diz, se eu puder usar os mecanismos racionais corretos, poderei controlar os homens, poderei transformar os homens. Transformar os homens à imagem do bom homem social. E nós sabemos que a sociedade do século XIX era uma sociedade racionalista. Que a ideia de razão é propriamente a alma da sociedade. Uso a razão para racionalizar o homem. E racionalizá-lo significa integrá-lo ao grande sistema social. Essas teorias, elas vão parecer em determinados momentos muito descritivas, que procurem explicar para você por que o crime ocorre. Como se a pergunta fundamental fosse apenas essa. Como o crime acontece, afinal de contas? Por que as pessoas fazem essas coisas feias? Mas há uma segunda pergunta que nem sempre aparece muito clara nessas leituras históricas. É como transformar o homem para que o crime deixe de acontecer? Se as perspectivas biológicas, se os modelos biológicos de explicação concentram a explicação da causa do crime no homem, então a perspectiva positivista, instrumental, transformadora, utilitária, utilizará esse saber para transformar o homem e assim impedir o crime. É como se ela desse uma solução para o crime de uma forma geral, dizendo o seguinte: nós não precisamos transformar a sociedade para ter menos crime. Nós precisamos é transformar o homem. E o que eu vou desenvolver é toda uma tecnologia racional de transformação do homem. Como se fosse uma questão médica. Como se eu pudesse ministrar uma espécie de anticrime vendido em cápsulas. Agora também em xarope. Também em sabor limão. E que uma vez ingeridas doses, Y ou X, a pessoa estaria curada do crime, como se o crime fosse uma doença dentro dele, como se fosse um mal, como se tudo dependesse de uma certa constituição interna, constituição biológica. Eu trouxe aqui um livrinho do Pender, o Panóptico. Veja o título todo dele. Que coisa fantástica. Porque o título praticamente já explica quase todo o Panóptico, ou a casa de inspeção. Dois pontos. Contendo a ideia de um novo princípio de construção, aplicável a qualquer sorte de estabelecimento, no qual pessoas de qualquer tipo necessitem ser mantidas sob inspeção. Em especial as casas penitenciárias, vírgula, prisões, casas de indústria, casas de trabalho, casas para pobres, manufaturas, hospícios, lazaretos, hospitais e escolas, com um plano de administração adaptado ao princípio em uma série de cartas escritas no ano de 1787 de Krechev na Rússia Branca, a um amigo na Inglaterra, por Jeremy Bentham, de Lincoln's Inn's Square. Veja que ele bola um projeto de arquitetura. É um projeto de arquitetura, cujo original contém planta mesmo. Mas um modelo genérico de arquitetura que vem com a ideia do ambiente arquitetado. Na verdade, o ambiente que ele bola, o ambiente todo construído à luz da razão, o ambiente racional. Lembra que eu citei Brasília? A ideia de que o ambiente físico no qual você vive possa transformá-lo. Não confunda aqui, veja só, ambiente físico com ambiente social. ambiente arquitetônico com ambiente social. São duas coisas que não se misturam nesse discurso do século XIX e, portanto, não se misturará também em boa parte desse discurso do século XX. O ambiente social diz respeito à forma como as pessoas interagem. Diz respeito a aspectos culturais, por exemplo. Diz respeito às nossas formas de trabalhar, de interagir, de produzir sentido e valor comum à nossa existência. Isso seria um fator social. Quando eu digo um fator ambiental, me refiro apenas ao espaço físico que me cerca. É o caso de Brasília. Você projeta Brasília sem projetar necessariamente as pessoas que lá estarão, sem criar um sistema que propriamente defina culturalmente quem vai para lá. Ninguém pensou numa espécie de escola preparatória para ser candango, de tal forma que a pessoa entrasse e fosse ali bombardeada por um saber qualquer e que saísse dali já pensando de uma forma diferente, para aí sim eu criar um outro ambiente social. Ambiente social que passará a afetar as pessoas nascidas naquele novo local. É um ambiente social, portanto. É um ambiente físico. Físico. Se traduz numa forma especial de arquitetura. A arquitetura essa terá outra característica. Uma ultra-racionalidade. É a minha razão que dá sentido a essa produção de arquitetura. É a razão que me garante que essa arquitetura, esse modelo de ambiente físico, afetará e criará um ambiente mais propício à construção de um novo homem. É, portanto, a ideia de que o meio físico afeta o homem, não o meio social. Olha no prefácio, escrito pelo próprio Weber. Trata-se de um modo novo de garantir o poder da mente sobre a mente, em um grau nunca antes demonstrado, e em um grau igualmente incomparável, para quem assim o desejar, de garantia contra o exagero. Esse é o mecanismo, esse é o trabalho que pode ser feito com ele. Cada leitor decidir em que medida as expectativas assim suscitadas foram cumpridas. Veja que a ação transformadora dentro desse ambiente físico de Escrivão Benta é uma ação de razão sobre razão. Ou seja, é um homem racional que, contando com o fato de todos os homens serem racionais, terá a sua forma de intervenção racional sobre o outro potencializada naquele ambiente. Aquele ambiente é uma forma de, por um lado, ampliar o seu poder racional de interferir racionalmente sobre outra pessoa, mas será também uma forma de controle do uso dessa mesma racionalidade. A ideia de controle será importante, porque o grande modo racional de transformação do homem, no final das contas, que Bentham acaba gerando, é um modelo de prêmios e de castigos. O que eu quero é controlar a premiação e controlar o castigo de uma forma racional. Como ele entende o que possa ser um controle racional de formas de castigo e de formas de benefício? A possibilidade de quantificar punições e quantificar prêmios. Veja, são características comuns apontadas ao tal do positivismo. Uma certa perspectiva racionalista que permita você também quantificar as coisas, descrever tudo em quantidades. É como se, lembrando outro autor, também citado, no caso do Pai do Empirismo, autor muito anterior a qualquer perspectiva positivista, mas fundamental para a criação da ideia de ciência moderna. Aquele Hume, que não sei se vocês se lembram, mas um Hume que dizia que o mundo físico é só quantidade de matéria. É só quantidade. Pensa no tempo, por exemplo. O tempo é apenas quantidade de unidades de tempo. O que é a unidade de tempo para mim? É a menor porção de tempo que você consegue imaginar, que você consegue pensar. Vamos chamar a menor unidade de tempo de instante. Um instante. Resumindo até o exemplo com a areia. Areia. Você pode ir dividindo um monte de areia em dois pequenos montes. Vai dividindo um monte até ficar um punhado de areia. A menor unidade de areia é o grão. Na sua cabeça, a ideia de um grão e de meio grão é exatamente a mesma coisa. Eu sei que o grão de areia é divisível, mas na sua cabeça não é divisível. Porque a imagem de meio grão de areia e um grão de areia é exatamente a mesma coisa. A sua capacidade de perceber o mundo pelas ideias, pela mente, é limitada. O que para mim conta é essa percepção unitária do mundo, quantitativa do mundo, a partir da forma limitada que você tem para percebê-lo. Eu não sei até quando o tempo pode ser fracionado. Sabe aquelas frações matemáticas de tempo? Um nanosegundo. Você consegue falar nanosegundo, você sabe dizer que um nanosegundo é um milionésimo de segundo. Milionésimo, não? Mais do que um milionésimo. Um nanosegundo, doutor? Um bilionésimo de segundo. Não é? Uma quantidade boçal, boçalmente ridícula de tempo, que você não consegue nem dizer para si mesmo que é capaz de experimentar. Você não consegue experimentar a sua existência em um nanosegundo, para além da sua capacidade de perceber o mundo como quantidade de coisas. Se o tempo é uma quantidade de pequenas unidades, é a menor unidade, o átomo do tempo seria um instante. Então, meu amigo, a vida nada mais é do que uma sucessão de instantes. Como o cinema. O cinema é uma sucessão quadro a quadro. Mas o problema é que você não consegue também perceber muito bem um instante. O instante, enquanto você pensa no instante, ele já passou. Como se ele passasse. Mas para mim, meu amigo, a vida, a existência é só uma sucessão de instantes. Um instante entre um outro não guarda nenhuma ligação necessária entre ele. O que acontece nesse instante e o que acontece no instante seguinte não estão ligados necessariamente. Não há nada que os una. Nós é que olhamos para ele e unimos os dois. Se a vida é como um cinema, é como se fosse um filme em que nós não pudéssemos pará-lo para observá-lo quadro a quadro. Você não consegue experimentar a sua vida quadro a quadro. Você só experimenta a soma dos instantes. O mundo é só quantidade. Nós podemos pensar o mundo por quantidade, mas não conseguimos experimentar o mundo como quantidade. E por isso nós damos um salto do quantitativo para o qualitativo no mundo. Do quantitativo para o qualitativo. Saltar do qualitativo implica dar a unidade de matéria de um mundo que é só matéria, atribuir a isso um sentido, um valor e relações necessárias entre as matérias. O positivismo é um filme material. O positivismo quer quantificar o mundo. Pensar o mundo como quantidade. O pensamento quantitativo é aquilo que garantirá duas coisas. A objetividade e a neutralidade. Dicas tão importantes para a produção da ciência, da boa ciência. É como se fosse um homem que desconfiasse do próprio homem. É como se aquela visão dualista de homem, visão dualista que, como vimos, percebe o homem não como um ser único, mas como um ser fissurado em duas partes. Uma parte racional e uma parte afetiva. É como se o qualitativo, é como se a atribuição de sentido e valor viesse não do lado racional, viesse do nosso lado afetivo, do nosso lado passional, do nosso lado ruim. Já o saber objetivo, o saber da verdade, a produção do bom conhecimento é aquele que percebe o mundo só como quantidade. A razão. Isso daria uma objetividade, sim, porque quanto ao aspecto racional, somos todos iguais. Iguais nessa razão potência. O que nos torna seres singulares e diferentes é o nosso lado não racional, são os nossos afetos. Objetiva, material e quantitativamente, todos nós podemos conhecer essa cadeira, produzir um discurso sobre essa cadeira e ter uns aos outros. Mas sobre a perspectiva da nossa passionalidade, das nossas valorações, nós produziremos um conhecimento completamente diferente dessa cadeira. No Centro Cultural Banco do Brasil, até pouco tempo, havia uma exposição de porquinhos. Porquinho tipo cofre. Cofrinho de porquinho de barro. Pegaram vários artistas, nem todos artistas plásticos, mas todos artistas. Alguns eram músicos. Distribuíram vários porquinhos, a mesma matéria, porquinho, vamos dizer. Problemas semelhantes, se você for muito radical nessa história do seu mesmo. Iguaizinhos. E diga, faça algo com um porquinho. Eles interpretaram um porquinho. E assim criaram 21 artistas, 21 porquinhos, completamente diferentes uns dos outros. Não é o lado razão, diria um homem positivista. É o lado afeto. O lado afeto, o lado não racional, faz com que cada um olhe um porquinho e sinta alguma coisa. Um deles fez o porca miséria. Vestiu um porquinho de pobre, coitado. Porca miséria. Em bom italiano. O outro botou o porco latra. Ele fechou o lugar do buraquinho aqui em cima dele de botar moeda e botou o lugar da moeda exatamente onde você está pensando. Na retaguarda, na traseira do porquinho. Porco latra. E botou a moedinha saindo, como se o porco defecasse moedinhas, ao invés de receber moedinhas. Cada um viu de um jeito. Cada um viu de um jeito. Porco chique, um porco todo dourado, com bolsa Louis Vuitton. Outro fez muito bem. Aeroporco. Botou as asinhas no porco, uma faixa, um avião todo quebrado, assim. Em homenagem à frente da TAM e da Gol, essa coisa do aeroporco. Isso é que nos singulariza. Essa forma qualitativa de olhar as coisas. Mas quantitativamente nós olharíamos do mesmo jeito. A ciência deveria produzir o discurso só da quantidade, não da qualidade. Não da qualidade. As coisas se complementam. Olhar apenas quantitativamente e não qualitativamente é o que dá objetividade. É o que daria a imparcialidade do cientista, essa neutralidade do cientista diante do mundo da vida. Não permitir que ele, cientista, afete a produção do seu saber. Como se você pudesse agir de forma não afetada por si mesmo. Implica uma visão dualista. Implica a possibilidade do homem não ser afetado por afetos. Implica a possibilidade da razão poder dominar os afetos. Essa luta incessante que a gente traga. Tipo eu, quando tento fazer dieta. O que acontece mais ou menos uma vez por mês? Eu não sou tão insistente assim, sabe? Uma vez por mês. Não, vou fazer dieta dessa vez, eu vou fazer dieta e tal. Ainda falo para Christian, assim, que é para poder ganhar uma espécie de adesão moral. Porque eu penso, eu vou olhar para o Christian, ele vai olhar para mim, mas o outro diz que ia fazer dieta e não fez nada, ele é um fraco. E para evitar a interpretação dele, eu me constranger com isso. Eu inconscientemente quero ser constrangido por ele. Como se a minha razão pudesse dominar. Se não, amigo, a minha razão fraqueja diante da primeira mousse de chocolate que eu encontro na frente. E mais, a minha razão ainda conspira. Eu digo para mim mesmo. Hoje eu comi só peixe com alcaparra. Grelhado. Sem gordura nenhuma. Uma colher de arroz para acompanhar. E o resto, legumes, verduras cruas. Aí digo para mim mesmo, já que eu comi tão pouca caloria, eu mereço um sanduíche de chocolate. Mas vou pedir um pequeno, porque estou de dieta. E vou tomar café com adoçante. Veja que a minha razão arrumando desculpa. É um cálculo puramente racional. Se eu comi pouco, mereço mais. Não é fantástico. A razão conspira, mas essa perspectiva positivista pressupõe que exista um homem e que seja possível, no cientista, a razão dominar os afetos. Se a razão do cientista domina os afetos do cientista, a razão do cientista dominará também afetos dos outros. É como se, de uma forma geral, todas essas leituras culpassem os afetos, o não racional, pelo crime. Como se o mal estivesse dentro de nós. Mas o mal que está dentro de nós fosse algo não racional. A razão não é culpada nessa história. A razão, nela é depositada a perspectiva de cura. A casa de Benta nada mais é do que um ambiente físico que potencialize a minha razão interferir na sua razão. É como se o mecanismo fosse razão do cientista interventor e transformador da natureza humana. Sai da força dele. Potencializado, amplificador de força racional, é o ambiente físico. se conectaria atacando a razão do homem a ser transformado. Afetando racionalmente a razão do homem que está sendo transformado, a razão dele se amplificaria e dominaria os afetos. Eis a eliminação do criminoso. Eis a eliminação do criminoso. Como a razão identificaria esse comando, esse apelo a ela? Por um tratamento que fosse objetivo, quantitativo, repetitivo e certo. E certo. A base da disciplina de controle de tempo e de espaço. Naquele espaço, naquele tempo, toda vez que aquele tempo se repita, a mesma ação no mesmo espaço. Sabe aquele roteiro de escola que eu estudei no... Eu disse para os professores, no colégio interno, o colégio Freira era semi-internato, eu ia para lá de manhã e só saía de lá de noite, eu almoçava lá. O cardápio do almoço era igual a semana inteira. Não é que todo dia comia a mesma coisa, é que toda segunda comia a mesma coisa. Segunda-feira, o almoço segunda-feira, o almoço terça-feira, era sempre igual. Cardápio de segunda, de terça, de quarta, de quinta. De tal forma que não existia essa coisa da expectativa antes do almoço. Em que você fica na fila do refeitório pensando, o que tem hoje? O cheiro é de... É claro que as crianças babacas como eu ficavam pensando sempre que ia ter algo diferente. Porque em casa, sua mãe, para incentivar você a comer, o que não era bem um problema para mim, mas ainda assim minha mãe insistia nisso, procura sempre surpreender. Hoje tem algo novo. Batata de carinha, porque senão a criança enjoa, sabe? Essa ideia de que tem sempre que inovar para evitar um enjoo, e o enjoo viraria um desprezo. Ali não, é o contrário. Negar toda e qualquer surpresa. Não havia surpresa. O que havia era a rotina. Quando você se adapta à rotina, a vida ali fica fácil. Tão fácil que o difícil passa a ser fugir da rotina. Fugir da rotina. É como você que acorda todo dia na mesma hora para trabalhar. E diz para si mesmo, eu odeio acordar cedo, mas acorda cedo para trabalhar. Aí chega no sábado, você não precisa acordar cedo. E aí o que você faz? Acorda cedo. De tanto que você acorda cedo. Aí você acorda com ódio de si mesmo. Eu odeio acordar cedo, só estou acordando cedo. É a ideia do condicionamento, como se condicionar fosse transformar de fato as pessoas. É o apelo a essa transformação. Pelo quê? Pela intensidade quantitativa da reprodução dos comportamentos. Olha como o Benta descreve o próprio modelo. Eu tinha marcado a página e a texta aqui desmarcou. Então, na carta 5, pontos essenciais do plano. Poderá ser de utilidade, entre todas as particularidades que você viu, que se compreenda claramente quais circunstâncias são e quais não são essenciais ao plano. O plano que ele fala é o plano arquitetônico do ambiente. Sua essência consiste, pois, na centralidade da situação do inspetor, combinada com os dispositivos mais bem conhecidos e eficazes para ver sem ser visto. Quanto à forma geral do edifício, a mais apropriada para a maioria dos propósitos parece ser a circular. Mas esta não é uma circunstância absolutamente essencial. De todas as figuras, esta é, entretanto, a única que permite uma visão perfeita e a mesma visão de um número indefinido de apartamentos das mesmas dimensões, que permite, de um ponto desde o qual, sem qualquer mudança de posição, um homem pode escrutinar com a mesma perfeição o número total de apartamentos e com não mais do que uma mudança de postura, a metade do número total ao mesmo tempo. Eu vou desenhar isso aqui para ficar mais fácil. É a centralidade do setor. Vou botar um setor. Veja que o inspetor tem que ser. Se ele está central e o modelo da centralidade, veja, logo depois disso, mais adequado, o resto seria um modelo circular. Ele é central ao círculo, portanto. Ao círculo. Eu vou botar uma caixinha para ele ficar dentro do círculo. Também circular. Uma torre dentro de outra torre. Um sistema anelar, na verdade. Na periferia, e Carlinho sempre chamou de catapazinhos. É uma célula, na verdade, no caso do presídio. Essa célula seria grátis aqui. E aqui? Essa parte. Aqui é carente. Aqui dentro quem ficaria? O preso. Veja que ele está. Ele não está mais feliz. Deve você concentrar todo e fazer o trabalho. Ele consegue, duas vezes, ver detalhes de todo o complexo. Só virando a cabeça. Se ele vira a coisa, ele é outra verdade. Um simples girar é a forma mais prática, mais fácil, de você ligar o maior número de pessoas com o menor número de inspetores. Mas tem mais. Porque essa vigilância, esses ganhos positivos do inspetor, deve ter isso. Deve ter isso. E quando você vê que tem isso, o modelo tricolor deixa uma persiana. Uma persiana que não tem filme. Mas olha o que é que tem que quem está dentro da torre vê o preso na cela. O preso na cela não vê quem está na torre. Então, o preso sabe que quem tem um guarda, ele só está vendo metade da cela. Ele sabe, portanto, que nada gasta nem a chance de estar olhando para ele naquele instante de 50%. Se não houvesse a questão e ele pudesse ter um inspetor, ele saberia, de fato, se está sendo visto ou não. Mas, meu amigo, com a questão, é como se estivesse vendo o tempo todo. Isso intensificaria o poder disciplinar. Intensificaria as ações disciplinadoras. Porque teria que estender a disciplina no tempo. Então, pessoal, eu tenho uma escola que tem aulas de disciplina, vamos dizer, momentos disciplinadores. Durante a aula, dentro da sala de aula. Mas tem um recreio. Durante o recreio você relaxa. O que ele quer para potencializar como disciplinadora é entendê-la quantitativamente no tempo. Eu quero disciplinar mais, significa disciplinar com mais tempo. Para disciplinar com mais tempo, é preciso que o olhar do disciplinador esteja brilhando em você constantemente. A pesquisa que me permite ver essa entrevista é uma forma de potencializar no tempo. A outro modelo de substância circular. Por exemplo, imagina o próprio que eu estou. Vocês estão fazendo prova. Eu resolvo me sentar na última cadeira da sala. Pergunta, como é que você pode? Porque se o professor vai ficar com a aula sentada na frente, você sabe que o professor está olhando para você. Ele fica sentado aqui, abre o contato. Faz cara de pé. De vez em quando levanta a cabeça rápido. Mas você sabe o momento em que ele não está olhando. E assim se arrisca naquele instante. Agora, quando o professor está sentado ali atrás, ele vê você, mas você não vê. Para você olhar o professor, ele precisa girar a sua cabeça. O que é dar muito na pista de quem está tentando ver quando ele está olhando. E aí você se entrega. Não dá, entendeu? É uma forma de controle. Os escritórios que, né, os americanos que bolaram, eu vejo você fazer aquele escritório cheio de gabinetezinho, você pega uma data, abre e bota um monte de pezinha lá. De uma forma que um vigia o trabalho do outro. Nós estamos que não tem inspetor, tem vários, ainda mais se o sistema da empresa for competitivo, com as pessoas se matando. Eu estou aqui trabalhando, estou dando uma batalha, não estou fazendo nada. Vou dizer lá. Você já sabe que todo mundo está te vigiando? Enfim, é um inferno. É um inferno. Ou como um amigo meu, que perguntou ao filho do computador, só me der. Falei que legal, está vendo meu filho trabalhando agora lá em Curitiba. Como? É porque na empresa dele, de informática, o chefe botou uma câmera na frente de cada monitor de computador. E por um site da internet, uma câmera você acessa e pode ver a cara de todo mundo. Inclusive com a possibilidade de ver todas as telinhas, ou uma só, ampliada. E ainda achou isso barato, porque a gente se escravidou do seu filho. Porque agora o chefe nem precisa ir na empresa, porque a câmera está ligada 24 horas ali. E você não sabe se o chefe está pensando nesse exato instante ou não, olhando a sua cara enquanto você trabalha. É a mesma lógica, a mesmíssima lógica, o mesmíssimo sistema. Potencializar a mente sobre a mente pela quantidade, pela capacidade. Veja que ele não desce considerações provavelmente biológicas, né? É o momento pré-desenvolvimento das teorias. é mais para repartir essa estrutura de vida. A passagem de uma teoria, como a de Bentham, em que o que nos afeta é a razão. O criminoso é um sem razão. É alguém que não domina, é um pouco virtuoso. Entendendo desde a tradição da atividade que o homem virtuoso é aquele homem que controla a si mesmo, homem de autocontrole. O criminoso é essencialmente visto como um pouco controlado. Um pouco autocontrolado. O que ele quer criar é um sistema de controle, mas controlar-se é fazer a razão dominar o não racional. Olha a ideia da limitação do excesso. Do excesso. Olha que legal. Olha que coisa científica, quantitativa, mesurada. O Bento ele aspira a mecanizar os castigos corporais. Os corpos se assemelham. E um carrasco automático não faz diferença. Uma máquina poderia ser construída colocando em movimento várias varetas elásticas de junco ou de barbatana de baleia, cujo número e tamanho pudessem ser determinados pela lei. O corpo do delinquente poderia ser submetido aos corpos dessas varetas, à força e à velocidade de sua aplicação, sendo prescritas pelo juiz. Assim, tudo que é arbitrário seria suprimido. Deu para entender? Castigos corporais. Castigos corporais. Mesmo que nós comentamos que essa ideia de uma visão dualista, de uma mente que domina o corpo, é essencialmente uma filosofia humana anticorpo. É como se as paixões e os afetos tivessem como morada o corpo. Por isso essa ideia da punição do corpo, da violação do corpo, do machucar o corpo, do provocar dor no corpo, é tão plausível, é tão tida como capaz de transformar. Quanto mais você flagela o corpo, mais fraco seria a sede, aquilo que faz com que o não racional entere. Porque quanto menos corpo, mais espírito, mais razão. Mais razão. A mesma coisa os padres fazem consigo mesmos durante toda a Idade Média. Negam o corpo, flagelam o corpo, como se isso o tornasse mais santo. Porque isso o torna menos pecador. Porque o torna menos afeito aos afetos. Deixa sua alma mais livre. Então, flagelar o corpo é um bom mecanismo para fazer com que a razão impere, com que a razão se imponha ao corpo do apenado. Mas é preciso dar a ele, nessa lógica de certeza dos castigos, certeza material dos castigos, a certeza de que haveria uma perfeita proporcionalidade entre o mal praticado e o castigo sofrido. Se eu falo em lesões corporais nas pessoas, é preciso, portanto, criar uma máquina que permita que a lesão corporal seja também mesurada, regulamentada, quantificada. É a ideia de evitar os excessos, que ele cita na introdução do livro. É evitar os excessos. Vai que o carrasco do dia está de bom humor. Carrasco de bom humor deve bater com mais força. Às vezes o carrasco, pessoal, carrasco que ganha mal. Seu salário de carrasco é ruim. Ele está meio deprimido, sabe? Ele está meio cabisbaixo, coitado. Aí já chegou a ter má vontade, sabe? Carrasco servidor público, má vontade. Estou a fim de trabalhar hoje. É com 50, pô, mais 50. Aí vira uma questão de sorte. De sorte. Ele quer que não dependa da sorte. Ele quer que não dependa do humano. Dependa daquilo que a razão humana construiu. A máquina. A máquina. Assim você regula a intensidade e a quantidade. 50 chibatadas na intensidade 0,9. Aí todos tomariam as mesmas chibatadas. Garantia de dor igual. Dor igual. Não é fantástico isso? Esse aspecto quantitativo? Faço aqui um parênteses. Porque esse dado da ideia de castigo e da necessidade da existência de uma proporção entre o castigo e o crime praticado, por um aspecto disciplinador, é algo que é muito forte no direito penal até hoje. Até hoje. De tal forma que nós pregamos e defendemos ainda de forma dominante a ideia de que determinado crime deverá receber penas idênticas. Pessoas cometem crimes idênticos, penas idênticas. E quanto mais grave o crime, mais grave a pena. É porque eu penso apenas no caráter punidor mesmo. Punidor. Não se pensa propriamente em reparação, ou seja, você não pensa a forma mais adequada de tratar o criminoso a partir do criminoso. Você pensa a forma adequada de tratar o criminoso a partir do crime. Porque você pensa a punição pelo crime não como uma mensagem para o criminoso. Você pensa numa mensagem para a sociedade. Quem rouba ganha 8 anos de prisão. Ele roubou, ganha 8 anos. Eu estou mandando uma mensagem para você. Ninguém se perguntou se 8 anos é a forma adequada para punir aquele ladrão. Aquele ladrão. A criminologia, bem ou mal, caminha para essa transformação. Eu pensar cada vez mais no criminoso para que se fale em apenação do que propriamente em critérios automáticos. Um choque recente, esse choque dentro do campo jurídico, do ambiente dos aplicadores de pena, acaba se traduzindo numa discussão entre juízes e psicólogos. Juízes e psicólogos, barra psiquiatras, que atuam junto ao Poder Judiciário. As possibilidades de progressão de regime previstas na lei penal, até 96, salvo engano, requeriam, como algo indispensável, um laudo psiquiátrico. Ou seja, se está progredindo, tem que ter um laudo psiquiátrico. Mas sempre afirmado, o laudo psiquiátrico é apenas uma peça de informação ao juiz. E, portanto, o que o psiquiatra disser não vincula a decisão do juiz. O problema é que, do outro lado, tem preso com advogado também. Aí vem um laudo dizendo, não solta não que esse cara é coisa ruim. Solta não que vai dar merda. O juiz pegava, olhava e do outro lado tem um advogado dizendo, esse laudo que o psiquiatra não me traz dados objetivos. Olha a pretensão de objetividade aqui. Não se traz dados objetivos que garantam que o meu cliente é perigoso. Como que o juiz cria dados objetivos para legitimar a decisão dele? Sim, porque um dos problemas fundamentais dos operadores do direito é retirar dos seus ombros o peso moral da decisão. Lembra? Retirar dos seus ombros o peso moral. Esse cara vai ficar preso. Por que vai ficar preso? Porque, no fundo, já que o juiz pode acatar ou não o laudo do psicólogo, o laudo do psiquiatra, vira uma questão de escolha dele. Eu concordo. Eu não concordo com o psicólogo. Mas como que o juiz vai dialogar, entre aspas, com o psicólogo ou psiquiatra? Dialogar no sentido da aceitação ou não? Dialogar no sentido da prova, para ver se o laudo psiquiátrico ou psicológico foi bem feito. Se de psicologia, ele não entende patavina. Ele não entende. Na verdade, ele não tem como assumir o peso moral daquela decisão que é sustentada num saber científico que não é o dele. Não é o dele. Então, para que ele não se submeta a psicólogos e psiquiatras, ele segue um outro critério objetivo, uma objetividade vinda do seu próprio campo de saber, da sua própria ciência. Um dado matemático de progressão de regime. Tem o sexto? É direito subjetivo. Está na rua. Progrediu. Até para facilitar isso, houve a transformação da lei penal em que o laudo sequer é obrigatório. Sequer é obrigatório. Alguns estados mantiveram, não por norma do Código de Processo, mas por lei estadual, lei de organização judiciária. O Estado do Espírito Santo chegou até a extinguir o serviço de apoio psicológico. Não precisava mais. Porque era só mais uma peça para trancar burocraticamente o processo, dizia. São Paulo manteve. E teve inclusive o caso daquele camarada, na Serra da Cantareira, há uns 2 ou 3 semanas aí, sei lá, que matou alguns, a garotada lá na Serra da Cantareira e tal, e tinha acabado de ser solto. Foi para o regime semiaberto. Tem um laudo psiquiátrico de 3 páginas dentro do processo desaconselhando. Não solta não. Desaconselhando. E pelo que disseram, foi bem feito o troço. Não foi feito das coisas. O cara, de fato, foi, entrevistou o preso e tal. De fato, o trabalho foi bem feito mesmo. Foi bem feito. E simplesmente ignorou, porque ele não é obrigado. Segue outros critérios objetivos muito mais fáceis para ele. Muito mais fáceis. Ou seja, a progressão de regime. Agora discutem no Congresso retomar esse processo. Voltar ao direito penal, processo penal, como era antes de, só me engano, 86. Tem que conferir depois a data da mudança do Código de Processo Penal nesse ponto. Não tem muito tempo assim. Tem que seja obrigatório, obrigatório. Mas a Associação de Magistrados Brasileiros já disse: não vale criar nenhuma lei processual que obrigue o juiz a seguir opinião de psicólogo ou de psiquiatra, porque eles não entendem da ciência criminal. O que há de entendimento? Entendimento da objetividade. Qual é a objetividade da ciência penal? É a reparação. Crime X, quantidade Y de pena. A boa dosimetria é que é a grande ciência criminal. A boa dosagem. A dosagem não é compatível com o criminoso, é compatível com o crime, porque a mensagem é para a sociedade, não para o criminoso. Assim o crime é essa esquizofrenia. Porque há uma ideologia dominante dentro do sistema penal de que a pena recupera. Mas para que a pena recupere, eu preciso pensar no paciente que está sendo recuperado. Mas eu não penso nele, eu penso na sociedade. Ela não tem um caráter disciplinador do preso. Ela tem um caráter disciplinador do não preso. Daquele que está aqui fora pensando se vai cometer crime ou não. O que se luta hoje é para que, pelo menos, essa mensagem para quem está fora do presídio funcione. Porque presídio hoje não é mais pensado, como Bentham planeja aqui, uma casa de transformação das pessoas. Presídio é pensado como depósito. É como se nós estivéssemos caminhando para a seguinte ideologia quanto ao direito penal. Se eu crio um direito penal que garanta essa correspondência pedagógica entre o crime praticado e a pena recebida, uma precisão quantitativa, de tal forma que o crime mais grave receba sempre a pena mais grave, eu garantirei, assim, pelo menos para a sociedade, uma mensagem disciplinadora que dará ao cidadão a certeza da punição pela violação de determinada regra, pela prática de determinada conduta. E assim faça com que ele não pratique condutas que nós não queremos que seja praticada. Agora, quanto ao indivíduo que já praticou, é só jogá-lo no depósito e pronto. Acabou. Quanto a ele, não há nenhuma perspectiva de transformação. Não há nenhuma ação concreta. As que existem, não dizem respeito ao Estado. São ações que contam com a tolerância do Estado. Mas que não correspondem a uma ação, a uma política de Estado constante, regular, independente de governante, que seja a rotina do sistema. É tolerado, como coisas feitas pelas pastorais da vida, que vão lá dentro do presídio tentar converter e ao mesmo tempo salvar as pessoas, de ONGs mil que atuam dentro do presídio por convênio. Tolera. Os caras querem trabalhar no presídio, querem se matear, deixa ele. São ações que geram mais resultado eficaz na recuperação. E não dizem respeito à política de Estado. São toleradas pelo Estado, é diferente. O Estado já abandonou mesmo há muito tempo o presídio. Há muito tempo. E o judiciário ainda é ineficaz, mesmo para dar essa resposta pedagógica para a sociedade. Que nós não garantimos que pessoas que cometam determinados crimes sejam punidas de forma alguma. Que dirá num grau de proporção. Que dirá com proporção. Mas não confundo a mensagem pedagógica. A mensagem pedagógica do preso. É o que Bento discute. É o que se discutia no século XIX. Hoje, o discurso tem que se voltado muito mais para a mensagem pedagógica para a sociedade. E o preso? Ele que se dane. Tomara que morra na cadeia. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Por sua vez, no campo da ciência, há toda uma reação. Mas que se traduz numa luta. Uma luta pelo monopólio das formas de punir. Entre psicólogos e psiquiatras de um lado, juízes do outro. Se eu penso a forma de gestão da pena a partir do preso, então, meu amigo, a pena deveria guardar alguma correlação com a pessoa do criminoso. Com a pessoa do criminoso. E não com o crime objetivamente praticado. É difícil conjugar as duas perspectivas. É difícil conjugar. Porque quanto mais eu penso no criminoso, menos mensagem para a sociedade eu mando, porque eu não te daria penas objetivas. Eu não daria penas que sejam as mesmas para os mesmos crimes. E não inibiria racionalmente o comportamento criminoso. Essa forma de, ao mesmo tempo, você satisfazer com a perspectiva da transformação do indivíduo, de tornar um indivíduo criminoso não reincidente, que ele não volte a cometer crime. E, ao mesmo tempo, essa pedagogia social parece ser de difícil conciliação hoje. De difícil conciliação. E o campo aberto, repito, o campo de luta tem sido as disputas entre juízes e produtores de laudo, psicólogos e psiquiatras. Não é legal? Ó, o problema é que o psicólogo não está nesse mundo aqui, agora eu estou na pessoa. Oi? O problema é que o psicólogo não está nesse mundo aqui, então a partir de agora eu estou fazendo. Não, mas não é assim. O problema para o juiz não é que o psicólogo não entenda de criminologia. Porque nem ele, juiz, entende de criminologia. O cara faz um troço sem saber muito bem o que faz. É muito comum que determinados campos das ciências sociais estudem outros campos da ciência social, mas não estude a ele mesmo. É muito interessante isso. A filosofia da ciência foi muito boa para pensar outras ciências, mas ela nunca pensou assim mesmo. O direito também. O direito é cheio de saberes confrontados com outros campos de saber, mas muito pouco quanto a ele mesmo. Talvez seja até um requisito do campo, a certa alienação de si mesmo, para que determinadas formas de atuação no campo sejam eficazes, para que determinados saberes instrumentais sejam eficazes. O saber que o juiz tanto defende é o do direito penal, que é muito mais boçal, requer muito menos neurônio. Uma aluna me mandou por e-mail, eu até fui verificar para ver se era verdade, que foi espetacular o negócio. Descobriu na França um sujeito, ele reclamou de dores de cabeça, o médico vai e faz uma tomografia e descobre simplesmente que ele só tem 10% da massa encefálica. O cérebro dele, na verdade, compõe a borda da caixa craniana. O miolo é vazio. Você consegue, né? Fora uma bolinha que teria, assim, um negócio pequenininho. É a superfície, uma bolinha. Na infância, ele apresentou um quadro de hidrocefalia. Foi drenado. Ficou nada. E o cérebro, bem ou mal, conseguiu adaptar-se. O mais interessante é que o cara que só tem 10% da massa encefálica, ele tem uma vida social absolutamente normal. Casado, tem filhos. O QI dele é de 75, quando a média é de 80. Meio burrinho, mas só. Para quem tem 10%, é um gênio. E funcionário público. O que prova que você precisa ter muito cérebro para atuar. Olha, se você podar ainda aquela bolinha, porque é a superfície, mas uma bolinha, se podar a bolinha, pode ser juiz. Porque o saber que você precisa dizer não é muito menos. Matar alguém apenas 30 a 20 anos, fulano matou, logo, quantos neurônios você acha que você gasta para fazer uma raciocínio desse? Esse é o saber penal, saber da objetividade penal. É só suficiente para você ler, o código penal. É a leitura de um referencial de conduta complexo. Porque não é uma regra, é a conjunção delas. E a grande arte é saber conjugar uma regra com a outra. Sendo que não há nenhum critério objetivo que me diga como conjugar as regras do direito penal. As regras de qualquer ramo do direito. O direito é comumente descrito como um ramo misterioso para quem estuda. Mas qual é a forma correta de aplicar isso? Como você chegou a esse raciocínio? Que é no fundo sempre arbitrário. Mas nenhuma ciência pode dizer que o seu saber é arbitrário. Então tenta disfarçar a arbitrariedade, dizendo, olha, você ainda tem que estudar muito para compreender isso. Não é? Só você tem direito aqui. Não? Nem você. É sempre dito como um mistério, é engraçado isso. É explicado como um mistério, né? Ah, ainda há muito para você aprender aqui e tal. Só depois que você ler muito, olha, você vai sair daqui, já vai ficar um tempo trabalhando, e aí é que você vai começar a aprender alguma coisa. É engraçado isso, o cara passa 5 anos, aí entra na pós-graduação e dizem assim, muitos professores, só quando você na pós-graduação, você vai começar a entender alguma coisa. Que saber é esse que requer tanto mistério? Sabe qual é o dia em que ele vai realmente descobrir alguma coisa? Nunca. Porque não tem o que ser descoberto. A regra mágica que ele diz como conjugar as normas de forma perfeita não existe. Mas há crença na existência dela. Às vezes dá a impressão de que é como se você estivesse buscando Deus. Existe a crença na existência. E pior, a crença de que você vai encontrar com ele alguma esquina a qualquer hora dessa. Mas ao mesmo tempo, nunca encontra. Você só encontra a sensação. Ah, tenho certeza, convicção. Eu tenho convicção de que o direito penal tem algo de objetivo. Mas a tal da objetividade você não encontra nunca. Ela nunca aparece na sua frente de forma clara. É porque a objetividade do direito não está na ideia do direito. Não está no texto da lei, onde todo mundo procura. Está nas relações sociais dentro do campo jurídico. É ali que está a objetividade. A objetividade do grupo que consegue fazer o saber do qual ele é porta-voz dominante sobre o saber dos outros. É como eu impulso, né? Porque a objetividade do direito penal está no efeito imposição de saber por alguém que pode impor o saber. O melhor direito é esse aqui. A melhor solução é essa. A que eu digo que é. Tem outros tantos que dizem que são outras as formas. Todos eles com justificativas racionais. Todos eles. Tão racional quanto a minha. Mas para dar uma objetividade, é preciso que alguma delas impere. Mas ela impere para um jogo de forças. E não para um jogo matemático de razão. O direito não é matemática, porque as coisas no direito não têm um sentido e um valor prévio. Tem um sentido e valor que é construído, que muda com o tempo. Pensa no atentado ao pudor. O crime de atentado violento, atentado ao pudor. É qualquer ato libidinoso direto da conjunção carnal. A lei não mudou desde o começo do século. Mas o que os tribunais consideram como atentado violento ao pudor mudou. No começo do século, beijo lascivo era crime de atentado ao pudor. Beijo na boca, beijo lascivo. É o beijo de língua. Em público, crime, atentado ao pudor. 1935. Duas mulheres andando de calça comprida no centro do Rio de Janeiro. Quase são apedrejadas, foram salvas pela Guarda Municipal. O Guarda Municipal equivale hoje à Polícia Civil. Nós não vimos ver, é uma Guarda Municipal. Foram salvas por guardas municipais. E quase foram condenadas por atentado violento ao pudor, porque usavam calça. Porque na época, anos 30, mulher usa saia. Calça é roupa de homem. Atentava o pudor porque andava com roupas de homem. E só escaparam por conta de uma interpretação que disseram que usava roupa de homem. Não é ato libidinoso. Desrespeito, sim, a uma doença sexual. Mas não é o ato sexual em si. É a transparência de uma deformação sexual daquelas mulheres. E elas nada mais faziam do que trazer de Paris a última moda. As mulheres na Europa começaram a usar calça, porque a calça era a roupa mais adequada para trabalhar em fábrica. Porque durante a Primeira Guerra, que foi a Primeira Guerra Industrial, boa parte dos homens que eram os operários morreram no campo de batalha. Morreram. A França perdeu 3 gerações de franceses, a Alemanha perdeu 5 gerações de alemães. Estava faltando homem. Para manter fábrica funcionando, para fabricar munição, botaram mulher na linha de montagem. Uma mulher não dava para ele vestir, ela estava para usar o quê? Macacão. Assim quebrou-se o estigma de mulher usar calça comprida. Até pouco tempo, no STF, Supremo Tribunal Federal, era proibido mulher entrar de calça. Era proibido. Pouco tempo que eu digo, uns 10 anos, até 10 anos atrás, mulher de calça era barrada, mulher tem que usar saia, que calça roupa de homem. Não é curioso isso? Atentado ao pudor. Então não há nenhuma objetividade na lei, há uma leitura, há uma interpretação, uma atribuição de valor aos comportamentos. O valor atribuído aos comportamentos não está na letra da lei, não está no texto. Está uma interpretação que é basicamente resultado do jogo de poder, não do campo jurídico. Não é nem da sociedade, é do campo jurídico. Tem atitudes que a sociedade condena, mas os juristas não. Os juristas não. É o saber do campo jurídico que é determinante. As lutas do campo jurídico é que são determinantes. O que os outros pensam pouco importa. Dane-se. Eu tenho um grupo que reforça o meu comportamento, que aplaude quando eu estou agindo de acordo com o saber que constitui o próprio campo. E que vai quando desrespeito o saber constitutivo do próprio campo. E aí vem do agir juridicamente. Tanto é que o pessoal de direito costuma falar em dois mundos. Não, mas no mundo jurídico não é assim. Aí você fala de dois mundos, das duas, uma. Ou é uma questão religiosa, e aí tem que respeitar. Ou B, você é jurista, que é o mundo das coisas, e o mundo jurídico, que é tudo diferente. Ou então você é um doido varrido, que está vendo gnomo nessa hora, seu banheiro, coisa parecida. São as únicas três hipóteses. As únicas três hipóteses. Por que direito fala no mundo jurídico? Porque ele quer demarcar a singularidade da sua forma de interpretar a sociedade. Singularidade. Ainda que haja um saber dominante na sociedade, é completamente diferente do dele. Você percebe essa singularidade quando você vê o choque de dois grupos que se dizem porta-vozes de saber, de valores sociais. Exemplo, imprensa versus judiciário. Imprensa, né? Judiciário critica a imprensa, imprensa critica o judiciário. Critica como? Em determinadas questões. Como é que pode o juiz soltar quando é óbvio que é um problema? E fica o juiz do outro lado. Esses caras não entendem nada do que é o ganho social, não sei o quê. Cada um fala de acordo com o seu próprio saber. De acordo com o seu próprio saber. Não é legal? Olha, e as concepções biológicas? O que é o biológico da concepção biológica? A primeira perspectiva, isso que chama de etológico, uma etologia, diz respeito ao estudo de determinado comportamento, do comportamento criminoso, como consequência da estrutura biológica, mas associando à causa biológica a ideia de instinto. Instinto. É, isso vai marcar boa parte do behaviorismo, inclusive. É, quando eu digo instinto, bota aqui um parênteses. Olha, 90% dessas teorias são muito afetadas por Freud. O cara que inventou o inconsciente. Descobriu o novo mundo. O novo mundo da era moderna, do século XX, é o inconsciente. Olha, feita essa descoberta, o Freud, no começo da sua produção intelectual, e muitos leitores de Freud, mesmo quando Freud fez a distinção entre dois conceitos, veja, Freud confundia uma palavra que era instinto e outra que era crítico. As duas foram traduzidas para o inglês e, por sua vez, no Brasil, as primeiras traduções de Freud vieram de traduções do inglês, traduziram os dois como sendo instinto. São dois conceitos diferentes, mas que o próprio Freud não diferenciava no começo da sua produção intelectual. Boa parte dessas teorias biológicas são baseadas, digamos assim, legitimadas até mesmo na leitura freudiana, a partir dessa confusão de dois conceitos, de pulsão e instinto. Por que eu digo isso? Instinto diria a respeito a uma espécie de lei biológica do comportamento. Causa biológica como um código de conduta biológico inserido em cada ser vivo da face da Terra. Que esse código biológico não seria distinto no homem. É muito legal, porque isso sofre bem ou mal uma aplicação de uma visão dualista do homem, em que há algo racional e algo não racional. O não racional seria o instinto. Ao invés de falar de lado passional do homem, de lado afetivo, o passional, o afetivo, foram substituídos pela ideia de instinto. Algo que me leva a agir contra a minha vontade. Onde seria a sede da minha vontade? A razão. Como se houvesse dois compartimentos aqui. Dois compartimentos. Ainda uma visão dualista. Ainda uma visão dualista. Na verdade, talvez o que diferencia o homem dos animais é justamente a inexistência de instinto, que é a segunda hipótese de Freud, quando desenvolve o conceito de pulsão. Sem associar pulsões a instintos. É, talvez fique mais fácil explicando de outro jeito. De outro jeito. É como se tudo se tratasse de uma espécie de economia de energia vital. Energia vital. Para que você viva, para que você haja, ela acessa energia. A questão é como essa energia se pode ser convertida, como ela se traduz em ação e pensamento. Em ação e pensamento. Algo fundamental para diferenciar os dois. Algo que dará ordem a essa economia de energia, que é a ideia de linguagem. Quando eu falo de linguagem, não me refiro à língua. Não me refiro à língua. É. Você que fala alemão, Christian, saiu, né? Um instinto. Assim mesmo, se quer? Um K? R-K-T? Não. Então, é instinto. Um K-T. K-T. K-T. E Tri? Tri, um beijo e bola em geral. É. Como é que você traduz isso? Instinto e... né? Os dois foram associados nas traduções de Kant. Como se fosse tudo a mesma coisa. Foi tudo traduzido por instinto. Não é? Como se houvesse uma diferença. Na verdade, é que o próprio Freud afirmou em determinado momento que a origem da pulsão, né, como se traduz hoje, é do instinto. Que a pulsão nada mais é do que um instinto mais sofisticado. Porque um instinto alterado pela linguagem. O que é a linguagem? O que é a linguagem? Veja só. É. Imagine você como uma caixa de energia. Uma caixa de energia. Uma caixa de energia desorganizada. Sabe quando você pensa de forma desorganizada? Exemplo, momentos de depressão profunda. As pessoas em depressão profunda costumam ter um pensamento que é tido como muito desorganizado. Você quer seguir uma linha, mas a sua mente insiste em fugir daquilo. Insiste em seguir linhas próprias. Você sente muito pouco senhor de si mesmo, muito pouco senhor do seu pensamento. Imagina como se fosse a ação, como se você não controlasse o seu corpo. Essa energia, dessa caixa de energia que você é, precisaria de uma certa organização. Algo que organizasse a função. Essa forma de organização pode ser tanto instinto, quanto, é, vamos dizer assim, a estrutura funcional e linguística do homem. O animal, ele tem uma organização dessa força vital, como todo ser vivo. Essa energia não é dispersa, ela é organizada. Só que, eu assisti outro dia no Discovery Channel. Não é o que foi dessa vez, viu? Era um marsupial qualquer. Eu não sei que marsupial que era esse. O marsupial acabava de nascer da mamãe marsupial. E o marsupial, para ser marsupial, tem que ter bolsa, aquela bolsinha, tipo canguru. Não é que o bichinho que nascia com mais cara de rato do que do bicho mesmo que era, que eu não lembro, vai ver até um canguru. Mas ele mal saía, ele mal nascia. Mamãe marsupial continuava deitada ali, tipo, pari. E o bichinho sozinho, sozinho, ele ia direto para a bolsa da mãe. Mas como é que um desgraçado já nasce sabendo que ele tem que ir para a bolsa? Com tanto lugar para você ir nesse mundo. E as tartaruguinhas que nascem no projeto Tabata? A tartaruguinha sai do ovo, areia. Para a água. Como é que a desgraçada sabe que é para lá que ela tem que ir? Aí vem os caras do documentário, porque é uma série de predadores em terra. Ela tem muito mais chance de sobreviver na turma, eu sei se vai nela. Quem foi que plantou isso para ela? Como é que ela sabe, cara? Amigo, quando ela nasce, a sua energia vital faz com que ela tenha água, ela vai para lá. Algo a leva. Já está tudo organizado na cabeça dela. Mundo pré-ordenado de comportamento. Tão pré-ordenado que você compra livro de cachorro. Para quem gosta, cão e companhia. Minha irmã que me escolheu o cachorro. Lá em casa tinha um grupo dos avessos a cães. Então minha irmã precisava arrumar um cachorro que se adequasse ao ambiente e causasse menos tumulto. Ela comprou sucessivas edições de cão e companhia. Cada um vinha com um perfil instintivo de determinado cão. Tal cachorro é muito caseiro. Se você não for brincar com ele, também não te apurrinha. Late pouco. Minha irmã comprou um viado. O papo dela era o seguinte: olha, ele quase não gosta de passear. Se você não sair com ele, ele nem vai sentir muita falta. Era isso que dizia ele. Você não conhece o Guga. Se você bota tênis, porque toda vez que alguém vai sair para passear com ele é de tênis. Então se você bota um tênis, né, o cachorro fica insano. Se pegar a coleira, então... Um dia que minha irmã bota o tênis, pega a coleira e leva para passear. Aí recebe o telefonema, tipo, coisa urgente, não pode sair para passear o cachorro. A depressão do bichinho, aquela notória angústia, foi o que aconteceu, eu não vou passear. Eu só lembrei dela, anos antes, gente. Que importa? Você já nasce com o código pronto. Isso é instinto. Uma organização inata da sua energia vital. Você já nasce com a energia organizada, a forma inata da organização. Instinto. Instinto. E o que seria a pulsão, propriamente? Isso que no homem é também uma forma de organização das funções, porém diferente do instinto. É que a pulsão também é essa energia vital organizada, porém não de forma inata. Não de forma natural, para se dizer, mas organizada de forma absolutamente singular. O que nós chamamos de linguagem é justamente esse código. Como se houvesse um código do instinto, código esse que organiza essa energia vital, inata, e haveria um segundo código criado, um código linguístico, de organização dessa pulsão. Sabe, criança? A criança pega a caixa de sapato e fala: esse aqui é o meu carrinho. Brum, brum, brum, brum. Se você chutar o carrinho, ela vai ficar pé da vida. Não porque você chutou a caixa de sapato, mas porque você chutou o carrinho. Ela não é demente, ela sabe que aquilo é uma caixa de sapato. Mas simbolicamente para ela, aquela caixa de sapato é um carrinho. Simbólico. A capacidade de simbolizar. Quando nós simbolizamos, nós estamos associando de uma forma particular essa energia vital a algo fora de nós, a algo que nós percebemos. Os animais, no seu instinto, veja, esse instinto é a máquina biológica que nos permite correr atrás das nossas necessidades. Mas o bial precisa da proteção da bolsa da mãe, senão está ferrado. Isso permite sobreviver. Nós também temos necessidades. Necessidades mil, necessidades do corpo. É uma máquina corporal de defesa, vai lá. Mas nós temos para nós mesmos outras tantas necessidades que não tem nada de instintivo e nada de biológico. Nós conseguimos relacionar a nossa energia vital a coisas fora de nós que não é algo que o corpo precise para sobreviver. Tipo a bolsa do Iriton, por exemplo. Uma amiga minha, primeira vez em Paris, ela chega e disse: eu preciso de uma bolsa Louis Vuitton. Você não está entendendo. E ela sofria por não ter a bolsa, mas sofria mesmo. E adianta você chegar para ela e chamar de fútil e dizer que é besteira. Não adianta. E é absolutamente real. Real. Aí você vê a pessoa muito rica. Aquilo que a gente já acostumou a chamar de podre de rico. Às vezes eu me sinto podre de pobre, mas enfim. A riqueza, o cara pode ser podre de rico, mas agora dá para comprar muito perfume em compensação. E diz assim: eu não sei o que esse cara está sofrendo. Só porque não pode comprar o Porsche dele, porque não tem na cor que ele quer? Ha! Mas é absolutamente real o sofrimento. Absolutamente real. Nós criamos formas absolutamente particulares de associar a nossa energia vital a coisas fora de nós. Ora, a organização dessa força vital a um objeto qualquer, nós chamamos de desejo. Não há desejo que você quer. Você não deseja que você deseja algo. Algo. Esse desejo que nos move, esse desejo que nos movimenta, é função organizada. Só que a forma de organização depende de um código. Um código. esse código de organização? É o que nós chamamos de linguagem. Linguagem. Uma linguagem dos aspectos, uma linguagem da psique. Da psique. O que a psicanálise faz é tentar compreender esse código linguístico em cada um. Esse código que organiza todas as funções, que faz com que associemos as nossas forças, as nossas energias a determinados objetos, que dê a forma particular de associação dessa nossa energia e, portanto, dos nossos afetos, das nossas afetações, das nossas angústias a determinados objetos. Não há uma matriz. Isso é muito particular, depende muito de encontros particulares com o mundo. Mas é basicamente isso que diferenciaria pulsão de instinto. Da mesma forma, a psicanálise guarda do homem uma visão até otimista. Porque se tudo dependesse, por exemplo, se tudo dependeria, na hipótese psicanalítica, de um homem cuja associação entre a energia vital e as coisas fora do corpo, os objetos de desejo, vá lá, a partir de uma linguagem. Linguagem essa que não é inata. Linguagem essa que pode ser decifrada e até mesmo alterada. Alterada. Quantas vezes nós não alteramos os nossos desejos? Você deseja um objeto, mas aquele objeto lhe é interditado. Não dá. Não dá para você. Aí você simplesmente desloca o seu desejo para outra coisa. O desejo é o mesmo. A força desejante é a mesma. Só o objeto de desejo mudou. É como diz o Bussunda, falecido Bussunda, filósofo e psicólogo. Já que eu não posso comer a Luísa Brunet, como umas coxinhas. Aquela, a disposição para aqui é a mesma, mas o objeto, alvo da sua ação desejada, ele muda. O famoso recalque. O famoso recalque. Isso pode ser mudado, significa que pela perspectiva psicanalítica, o homem guarda quanto a si mesmo uma espécie de potencial revolucionário. Você não só compreensível, como transformável em última análise. Transformável por você mesmo. Mas pelo menos a linha psicanalítica freudiana, que é a que mais afeta os discursos da psicologia no final das contas, apesar de todos os milhões de defeitos que a teoria freudiana pode ter, e um deles é, bem ou mal, a proximidade com o positivismo. Porque a psicanálise iria por uma espécie de, sei lá, procedimento de cura, entre aspas, não é? A partir de uma ampliação do campo da consciência sobre o inconsciente. Sim, porque essa organização de pulsões, essa linguagem, é algo inconsciente. Mas você pode ter consciência da linguagem que faz uma organização de energias, e até compreender por que você quer tanto sorvete de pistache numa sexta-feira de noite chuvosa. Por que você come tanto quando fica angustiado? Culpa da sua mãe, que quando você era bebê, bebê chora por 11 milhões de motivos. Mas a mãe segue um ritual. Cocô, não, xixi, não. Não é comida, vem. Ela, ah, não vai, vem. Às vezes você chora de pura angústia. O problema é que a carência da angústia, o afeto, o toque, o calzinho, junto com o peito, bom, e comida. Aí você passa a associar as duas coisas. Ou seja, o que eu fiz dizendo isso? Permitir, não quando eu digo, mas quando você aceita o que eu digo, ampliar a sua consciência sobre a sua inconsciência. E assim seria a cura, entre aspas, dos canais. Não que curar, tipo o estéreo. O estéreo analisado continua estéreo. Só tem a vantagem de saber, sou estéreo. Você não resolve os fantasmas, não vai dar nome para todos eles. Quem sabe dá até para jogar poker depois de um tempo. Não os elimina, mas pelo menos sabe dar porquê para tudo. Estou sendo estético, vou segurar minha onda. É essa a perspectiva, mas que vem uma otimista, porque guarda contra o homem um potencial revolucionário de si mesmo. As perspectivas, que são etológicas, baseadas na ideia de que o homem é movido por instinto e não por pulsão. Que não haveria uma linguagem como algo determinante, algo construído a partir de uma trajetória singular de existência e que pudesse ser determinante do comportamento, acaba tendo a imagem do homem que não tem salvação, que não tem jeito. É por isso que teorias etológicas associadas a leituras mais propriamente biológicas, mais próximas do que hoje você chama de biologia, como a de Lombroso, que fazia medições de crânios de criminosos para tentar encontrar na estrutura fisiológica algo que explicasse a forma particular de organização dos instintos. Porque se boa parte desses estudos biopsíquicos eram feitos inclusive com animais e não com homens. Tipo a caixinha de Skinner, dos ratinhos, que você dá choque nos ratinhos. Oh, que bonitinho. Eu conheci uma mulher que montava laboratório de ratinhos com caixinhas de Skinner e cuidava dos ratinhos. E tem um momento diante, sabe, o ratinho que fica sendo submetido a muito tempo, tem que ser desestressado. Não é legal? Tem massagem no ratinho para desestressar. Sério, um ambiente quentinho, com meia luz assim, musiquinha clássica tocando. Eu sempre pergunto aí, vai que esse rato é punk? Vai que ele se amarra em Sex Pistols? Como é que fica? Será que ele desestressa ou fica irritado de novo? Não é? Mas desestressava o ratinho barato. Mas você observando o comportamento de animais, e boa parte dessas teorias no começo foram criadas a partir da observação de animais, encontrando causas para a violência animal. Por exemplo, haveriam três causas para a violência instintiva de todo e qualquer animal. Quando eu digo todo e qualquer animal, bota o homem junto. Como quem diz, se é de todo e qualquer animal, não é você que vai ficar fora da jogada, meu amigo. A primeira delas é uma reativa, em nome da sobrevivência. É aquela violência que você pratica diante de ameaças iminentes, concretas, reais. Essencial à sobrevivência da natureza, que é violenta. Há um segundo tipo de violência, que é aquela que ocorre quando as hierarquias dentro de grupos sociais não estão claramente definidas. Há em determinadas comunidades animais um animal dominante. Quando há uma incerteza quanto ao animal dominante, explode uma violência entre dois russos que lutam pela hegemonia. A hegemonia é para saber quem será o cruzador com outras russas. A hegemonia é para saber quem fará xixi em árvore demarcando o território. Veja que eu faço leituras a partir de animais e, portanto, explicaria os homens. Temos um ambiente que não está muito claro quem é o chefe. Pode saber que qualquer homem vai dar uma porrada na cara do outro. Pressupõe-se, portanto, que a existência de um chefe, que deixe bem claro que é ele o chefe, ele é que manda, seria um fator redutor de conflitos. A segurança quanto ao ambiente. Saber-se não ameaçados por causas outras fora do ambiente. Leituras que trariam normas de comportamento humano, sistemas ideais de comportamento humano, baseados em observação da natureza. Tudo porque a leitura sobre o homem se baseia na hipótese da existência de um instinto a comandar. Causas naturais, portanto, e não causas para além do instinto. Não uma linguagem. Não que pudesse haver um potencial revolucionário do homem sobre si mesmo. Algumas leituras biológicas mesmo, tentando associar algumas características biofísicas, físicas do corpo, ao comportamento criminoso. Se não há um potencial revolucionário, significa dizer... Esse nariz seu é de estuprador. Pode prever. Porque se não estuprou, vai estuprar. Porque esse nariz é de estuprador. Esse cara não pode ficar solto. É a hipótese do criminoso nato. Porque assim como o instinto, você não desenvolve. Você já nasce com ele. O ladrão já nasceu ladrão. O estuprador já nasceu estuprador. Só faltou oportunidade. A gente faz o discurso oposto. É como se todo mundo já nascesse para brilhar. Só falta oportunidade. É porque ninguém dá oportunidade. Porque se der, vai longe. Eu acho que não dá para generalizar nenhum. Mas as teorias etológicas, o grande defeito delas é levar a hipótese do criminoso nato. Estou sem relógio. Espera só um minutinho. Passamos um intervalo, então, não é? Para tomarmos café. Muito bom.